Deus visto, ouvido e tocado. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12, 45. Pode parecer esplêndido, mas o próprio Deus em pessoa já foi visto pelos homens, através de Jesus Cristo, seu Filho. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. Muitos podem se queixar de que Deus nunca se deixou ser visto, mas a verdade é que ele se tornou homem como nós, em carne e sangue, na pessoa de Jesus Cristo, e se deixou ser visto, ouvido e tocado por muitos. Aquele que nos criou nos ama, se tornou como um de nós, viveu entre nós e nos deu a sua vida para nos salvar. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Decretos da Fé. Blogspot.com